novamente, considere solo 190, ajustar na frequência livre. Não, Zene, mais travado, Juliette Bravo Delta. Gente, o Juliette Bravo Delta informa que a aeronave indo como número 1 no ponto de espera, ultrapassou um pouco o ponto de espera. Fique atenta mesmo, pois autorizado que estima 0, vento no 7, 0 graus, 9 graus. Delta, sempre. Chama Recife 288-260, obrigado, o Azul 9302. Na sua identificação, autorizado chegada a BOMP, desça para 4 mil pés, ajuste no 017. Postal, Tama 9249, acionado, por uma fora da puxa. Gente, 9249, só está por gentileza devido ao condicionamento, ponto de espera. Copiar. O TAC 3216 para o TAC, estamos com 176 a bordo, alternando Teresina com 3 horas e 20. Está agilizado, chama só 1211. Nacional, né? Gente, obrigado pela informação. Bagulho 2 notifica o alinhar de decolagem de pista 0, vento no 90 graus, 8 nós. Decola, Sam, 92, toma. Então, sinalizador. Boa noite, minha. Boa noite, 65, segue na nave data na frente via Taxo Índia, até o ponto de espera pistão no zero, no ponto de espera torre em 198 decimal 95, ajuste no 0, no 7, no longo. No 0, no 7, primeira nave da frente, ponto de espera 18,95, obrigado. Passando Bravo Kilo Índia, desça para 2 mil pés, autorizado Duna da presente, livre ILS, reporte estabilizado. Desce para 2 mil pés, a crua de Duna, reportará estabilizado, Bravo Kilo Índia. Desce. 208, boa. Crua de Salvador, está 9215. Sal 9215, contato radar, suba para o nível 380, autorizado direto Leda. Autorizado Leda, 2 para o 380, da 9215. Abatango Vitor Silo Delta, Recife solicita seu ponto de cancelamento. Vai com as coisas esvoas, senhorita, propõe cancelamento, está presente, fala que está 105. Bem, Vitor Kilo Delta, plano modificado Zuno 615, submantém em condições visuais 105. 5 Kilo Delta, está estimando agora barreiras ao 1752. Tente. Fala, Força Aérea 01, no Parque Militar para acionamento. Força Aérea 01, livre acionar, reporte táxi, ajuste no 097. Reportará táxi, Força Aérea 01. 089, eu alinhar, de decolagem, pistuma 0, vento 160 graus, 8 nós. Alinhar, de decolagem. Boa, tá? Dá 3216, pode esperar pronto. Dá 3216, mantém o ponto de espera. Mantendo. Dá 3216, ali mantendo a zero. Afirmativo, ali mantendo a zero. Decolou 17, controle 208, boa viagem. 208, obrigado. Foi Salvador, bom dia. Bom no 867, matei o ponto de ferro. Livre de acolagem, pistão 0, vento 170 graus, 8 mais. Cristiano, tá 32 no meio. Alô, 6254, estacionamento, portão 4. 6254, 2 minutos estimado pra isso, puxa, aguarde. Obrigado. 30, complexa final, chame a torre, 1-1895. Agora com a torre 1895. Grato, bom trabalho, bravo que lente. Obrigado, bom. 10, ponto espera torre 1-18 decimal 95. Ajuste no 097, bom. Pate 1 Índia para 10, 3-17, ponte 9-25. Autorização de pouso, bravo que lente. Bravo que lente, aguardando a autorização de pouso. Após o pouso, qual pátio? Depois só segue para a bata, senhor. Resumir as causas, decoladas 1-9, chame agora com o 208. 208, obrigado, senhor, bom trabalho. Controle, muito boa tarde, é o San 3216, cruzando 1400 na saída Momo. Quando possível, solicita pro direto de Frotin. San 3216, boa tarde, contato radar, suba para o nível 370, autorizado direto Cogito. Direto Cogito, obrigado, senhora. Esse até o ponto de espera, Taxway Hotel, no ponto de espera, reporte para o ingresso. Até o ponto de espera na Taxway Hotel, no ponto de espera reportará para ingresso o Força Aérea 01, informo POB de 28, 4 horas e 30 de autonomia, alternando Pampulha e Belo Horizonte. Ginete Bravo Delta, reporte para ingresso, parte principal. Tem, Cessna Mel no 41, tem condições de interceptar nesta proa? Tem, Cessna para 2.000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Espera da hotel, torre transfere 118.95. 118.95. Comandou, boa tarde, Força Aérea 01, mantendo o ponto de espera na frente do hotel. Boa tarde, Força Aérea 01, mantém o ponto de espera do hotel, tem uma aeronave na curta final da 1-0. Mantendo o ponto de espera, aguardando a aeronave na curta final, Força Aérea 01. A curta final baixou e travou, tem a pista vista. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 70 graus, 7 nós. Pouso autorizado no zero, bravo que linda. Tráfego 12 horas, 11 milhas, com alfa 320, cruzando 050, 2000 país como sul. Quente, porém não avistando, são 3216, cruzando 070. Pode voar direto para ti. Aguarda a coordenação, são 3216. Aguarda. Apache 1 do Vitor Silo Delta para serviço de informação e alerta 1288 e alterne 1260. A 3216 autorizado direto para ti. Direto para ti, muito obrigado, senhora. Canalha 141, início e redução de velocidade 2009. Índia Solos 23, agilizando a próxima direita, chama Solos 211. Vai entrar na próxima direita, chama o Solos 211 para ti. Força Aérea 01, após o tráfego de pequeno porte ingressar na Delta, ingresso na pista direita, taxi via pista agilizando, reporte alinhado pronto. Gente, visou a coronave na pista, após ela de Brá, ingressa e taxi via pista para o ponto espera da 1-0, Força Aérea 01. Agilizando na medida do possível, hein? Quebec, aguarde para o cruzamento. Tem uma aeronave em sentido contrário que vai ingressar na pista. Capatão Bravo, que Luiz, boa tarde, táxi Alfa, Juliette, Pátio 1, reporte novamente, táxi Lima. Alfa, Juliette, Pátio 1, reporte novamente, Salvador Bridge, good afternoon, 7620, Romeo, Romeo, direct to Mari, and level 150. Channel 6320, fly direct tap position, set at level 050. Okay, direct to tap, and send level 050, Channel 6320. 6254, me direcionar, reporte táxi, portão 04. Pois quer questionamento, vai chamar pro táxi, né? 6254. 017, Lima Juliette, Lima. Série 01, não alinhar, livre decolagem, pista no 0, vento no 60 graus, 7 nós. Alinhar, livre decolagem, pista no 0, porta aérea 01. Boa, porta aérea 2230, solicita 1-70, confirma. Cunha ao cerne, 1-2545. 2-6-8-5-3-5-4-5, tá, 3-2-0-6, obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Camisa 1-1 no controle. Canal 1-4-1 no complexo final de Chame a Torre, 1-1-8, o 95. 2-9. Serra Bravo, Quebec, Vitor, via conforme rota do plano de voo, nível 1-8-0. Perfil de saída árvore, após posição elefa. Decolagem, pistão no 0, curva direita após decolagem. Transponder 5-1-2-3, controle 1-2-0, 8. Está ali, deixa na M1, tá aqui. Autorizado nível 180 para conquista, conforme o plano de voo. Decola da 10, o vertido da Airborne, a CNF. Aciona 5123, chama 198, controle de bordo, 232230. Passou 2230. Confirmando o perfil de saída árvore, após produção elefa, no parte 3, chame pronto, expectando. Afirmativa, agora elefa, chama na pronto, parte 3, 230, muito obrigado. Azul 2788, ciência, aguarde coordenação. Autorizado, direto elefa. Direto elefa, ao Força Aérea 2101, nível 280. Sextania 6254, temos 26 a bordo, alternando, não quero, contando 3 horas e 30. 26 a bordo, 3 horas e 30, e alternativa? Afirmo, 3 horas e 50, né, alternativa. Sente copiado, táxi via Índia, até o ponto de espera do no 0, ponto de espera torre 1-18-95, ajuste no 0-7, bom voo. 0-7, aqui é o ponto de espera do 0, sempre mais popular com a coisa, via Índia, obrigado, boa tarde, né, reta 5-4. Canal 6155, boa tarde, da sua identificação, autorizado direto Duna, desça para o nível 050. Identificou direto Duna, 050. Tá chamando o solo? Gente, eu posso fora do solo, guardião. Sem interferir com a pista na zero. O guardião do tempo vai acionar e chamar a cabo pronto. Gente, chame pronto. Confirmo, permanece ainda na escuta. Reporte quando pronto para o acionamento Papa Mike Mil. Roger, Sinai 630, clear. Preservation, recall, back to taxi, Duna. Aguarde, estamos em contato com a IS local. Alfa, e chame antes da Juliette. 867, primeiro, mais um minuto para a decolagem. Direita, pista, reporte pista livre. Lima Juliette Lima decolou aos 32, controle 208. 208, obrigado, até Lima Juliette Lima. Patango Lima Juliette Lima, contato radar, suba para o nível 280, autorizado direto Lida. Direto Lida, obrigado, Lima Juliette Lima. Estou sem interferir com a 1-0, informo a aeronave alinhada para decolagem. Pode fora do solo, 160 graus, 7 mais. Torres, onde está aqui na parte militar, com a parte da aeronave, de funciona do avião, até o ponto de espera. Mas é só taxiar até o hotel? Ah, sim, eu duvido que a quantidade de aeronaves na parte está na área de sobrevoo aqui da turma. Entendi. Então, até o hotel, reporte no hotel para decolagem. O guardião. Até o hotel, guardião, certo. Informa a aeronave decolando da 1-0 agora. E a torre, o acionamento decolagem. Juliette Romeu, acendo o chão de ingresse no pátio de Juliette e fique atento à aeronave da companhia que está na Índia. E se tiver condições, parquei no gate 4. Se não tiver, mantenha a posição na Juliette. Ok, para a posição 4. O TAM 9249 pronto? Confirmo 9249. Ali mantém 9-0. Ali mantém 9249. No 867, decolou de 35, 208, boa viagem. 208, obrigado. 867, decolou na sua escuta. No 867, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Elefa. Direto Elefa, 360. Controle, por favor. Vem para o controle. Caminhão. Controle. Controle, o Capatão Lima, Juliette Lima, na escuta. Capatão Lima, Juliette Lima, prossiga. Poderia coordenar, por gentileza, concentra a possibilidade de voarmos da posição da GEL aqui, a gente vai ter que pegar a direita aqui devido às formações que temos aqui. Dentro do Papa Tango Lima, Juliette Lima, calibre de desvio e aguarde para voar da GEL. Afirmativo, aguardando então, vai pegar a direita aqui, uns 20 graus à direita, Lima, Juliette Lima. Canalizer 1813, Tower 1895. Salvador Tower, boa tarde, Ocean 6320, um final por fone, Wonder. Ocean 6320, continua a posição de baixo, Lenin Clear. Stand by. Tá 3283, chamou pra conta e confirme. 3193, Galeão. Ocean 3193. Aguarde um minutinho, cópia. O seu plano ainda não chegou no nosso sistema aqui. Aguarde só um momento. Ok, o horário que nós fora seria 1625. Ok, 1625, ciente. Iremos entrar em contato aqui com o centro para ver o que foi que aconteceu. Nessa 2017, autorizado NS, reporta na final de estado. 63 ou 60? Channel 6320, check the landing gear, clear to land, runway 10, winds 150, degree 69. Clear for landing gear, runway 10, 6320, gear downlock. Salve 2499, decolou 6820, boa viagem. Buena, 608. 9249, calma. 9249, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Gente, pode rodar, ó. After chopper will take off, we will not interfere. Roger, we have the thrust range right. Northbound. Poderia confirmar com a companhia se foi realizado um CHG de OBT? Tá bom, era o horário original que você tem aí? É o TAN 3193, Salvador Galeão. O nível é o 360 pela Open November 857, até Moço. Aí eu obtei para 1732. Vou confirmar que estou acompanhando o segundo dia, obrigado. Nada. 2788, na escuta do solo. O senhor chamou para conta e confirme. Afirmativo. Ok. Está autorizado, Paulo Afonso, inicialmente o nível 150. A decolagem é da 10, saída Momo, transição Frote, o controle 120 decimal 8 e o transponder 5104. A acessão para níveis superiores é solicite junto ao centro devido a tráfego, ok? Autorizado. Autorizado. O azul 2788 está correto, protegimento. Chame no pátio 3 para o push e acionamento. Brown, boa tarde, Ocean 6320, vai ter um Foxtrot. Roger, Ocean 6320. Clear to clear taxi via Alpha and Juliet to gate 101. Ok, Alpha Juliet, gate is Alpha Juliet, on gate 0163. 28. 28, bom trabalho. Centro 50 graus, 89. Tipo decolagem 106254. Controle, superou em Rimar, comprou a Noroeste, o papapá, mais Juliette Romeu. Aqui Juliette Romeu, controle, prazer falar, consiga visual e sempre na escuta. Na escuta, efetuará sobrevoo em Paris, inicialmente, o mais Juliette Romeu. Retificação. Retificação 2008. Contato radar 53.000. Vigilância, chegada mais. Gente, mais, voo 2008. 354, decolou de 42, 1208, boa viagem. Obrigado, 208. O 964 Salvador, ajuste 1097, desça para 6.000, chegada a mais. 6.097, 6.000 mais. Salvador, boa tarde, é o Oceaneiro 6254. Tiro 6254, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Gente, quinta valeda, por gentileza. Inicialmente, cumpra a saída. Cena saída 6254. Patogo Lima, Juliette Lima, passou o nível 150, chame Recife. Frequência 1251. 1251, muito obrigado, Patogo Lima, Juliette Lima. Between Kilo and Alpha. If again, Ocean 6320. I get the animal tattoo between Kilo and Delta. Okay, animal between Kilo and Delta, thank you very much. Continue your taxi to gate number 1. Right, direct to 01, gate 6300. Número 315, estabilizou? Apenas no localizador, 6315. Gente, complete aproximação, cheque o trem, torre 1895. Caso de arremetida, cumpra a previsão. Chama de 2495, o controle, o 09249. Consiga. Eu confirmo o nível autorizado do gente. 315-1017, continua a aproximação, pode baixar a travada. Se reforçará. O 9249 passou 160, chame Recife, frequência 1251. 251, center. Azul 2788, está autorizado o pushback e acionamento? O senhor teria condições de fazer o pushback com a proa voltada para o rumo eco, devido a um airbus da TAM que está efetuando o reboque para o pátio 3? Não entendi, com proa de onde? Ele precisou iniciar o pushback e posicionar a aeronave com o rumo eco. Com a proa para a pista 28, porque temos um airbus da TAM que vai ser rebocado aqui para o 3. Tem interseção ali para sair? O senhor vai contornar via Kilo e Alfa e Juliette após? Ou se Se negativo, passou o pushback padrão. Então, como se eu fosse taxiar para 28, ok? Firmo, o senhor vai posicionar a aeronave com a proa eco, ok? É, gire a aeronave para a proa eco. Mike e Yankee Oscar, autorizado o reboque e reboque ingressando no pátio 3. Hotel Juliette Serra, prossiga. O Salvador, Portal 3205, Policia nível 300, Guarulhos. Ok, então 3205, aguarde coordenação, então segundo para cópia. Hotel Juliette Serra, aguarde um minuto, cópia. Fala, Salvador Azul 2788 com 69 a voz, autonomia 425, alternativa Bravo para Marinho. Pode recomendar para o Beto, libera na próxima, chama o Solo 2N1, Solo 47. 2N1, esperando que é 3. Hotel Juliette Serra, cópia. Autorizado Manati, 1010, corredor Axé, pista 7, decola, torre 1895, controle 1208, transponder 01155. O Hotel Juliette Serra, chame a torre para o acionamento. Chame Recife, frequência 125. 251, né? 254, boa tarde. Observe um APR da Azul, ingressando agora na Taxi Kilo. Siga mesmo e chame antes da Juliette. Seguindo a APR, a APR. Saindo pela Kilo, sigo a DR e a porta é a mãe da Juliette. 63, vamos sim, palma bastante ouvida. Excelente. É o T3193. Prossiga. Teria algum posicionamento sobre o nosso plano? A gente já entrou em contato com a companhia, eles informaram que foi feito a pegadinha. Sim, já recebemos aqui o plano. Aguarde um momentinho, cópia. Saída da El Leda. Tá ok. Azul 2788 se aproximando da Juliette. Ok, mantenha a posição, Azul 2788. Mantenha a posição, 2788. Então 3805, ainda aguarde cópia, ainda não conseguimos contato com o centro para modificar seu nível, ok? Entendi, aguarde. 2000 e autorizado LS, voo no 964. Assim que a aeronave da TAM deixar o eixo da Juliette, prossiga táxi de Juliette, pátio e Índia, ponto de espera da 10-1895, a torre. Após a passagem do TAM, ingresso na Juliette, Pátio Índia, ponto de espera, chama 2. Azul 2, 7, 8. O Ocean, né, 6395, autorizado o táxi pro gate 6 dúzia. Autorizado o táxi pro gate 6 dúzia, Ocean, né, 6. Controle, voo 1967 ou 964. Chega. É necessário fazer um pequeno desvio. Vai voar na proa 060 para aproximadamente meia dúzia de milhas. Positivo, autorizado. Muito obrigado. Estabilizado, gol 2008. Gol 2008 em aproximação, achar que o trem chame à toa, e o 1895. 1895, gol 2008. O gol 964 está praticamente superando a formação, pode seguir na fornidura? Autorizado. Muito obrigado. 2788, tem condições de janear e decolar de imediato? Afirmativo, de imediato. Utilizando o alinhamento, a linha decola de sem parada, vento no 50 graus, 9 nós. A linha decolando sem parada, 1-0-2-7-2. Sou em Salvador, gol 2008, 2 milhas de Índia Serra. Gol 2008, boa tarde, 1017 mais isso. Continue a aproximação, aguardando a pista livre até a RNC na rolagem. 1017, aguarda. Lutan 3193. Lutan 3193, só mais um instante, cópia. Lutan 3805, pronto, cópia. Pronto, cópia. Ok, Lutan 3805, está autorizado o barulho, nível 300. Via Pesulu 10 até Piraí. Após direto um bad, eu fiz o Lu 44, PACOG, segue conforme o plano. A decolagem é da 1-0, curva à direita, saída da EL, transição Motiva, o controle 120.8 e o transponder, acione o 5105. Alfa ligado nível 300, Guarulhos, Lu 10, aí. Bairro, pelo 4 para a volta. Decola da 10, Israel Monte, 208, controle 505, transporte 3205. Autorizado, pouso, tem que pôr baixo da gol 10008. 3, copia. Copia 3193. Autorizado, Galeão, 360 nível, via UP, novembro 857, até Moço. A decolagem é da 1-0, saída da El, Leda e após Irume. O controle 120.8, transponder 5165. Autorizado Galeão, nível 360, via pelo 1287 até Moço, saída da El, Leda, Irume, controle 208, transponder 5765. Repita 3193, chame para o pushback e acionamento. Aponto o push acionamento no 43. 8 é o controle, contato radar, passa 2000 pés, inicia a curva à esquerda. Pare a curva na proa 3620. Iniciando curva esquerda, limitado na proa 3620, azul 2788. Permanece a restrição do nível 110? Negativo, só vai subir sem restrições para o nível 150, está sob restauração, a proa 3620. Se eu perder contato rádio com esse controle, quando estiver afastado do Salvador 30 milhas, navegue direto para Paulo Afonso. Ciente, curva na esquerda, sem restrições, nível 150. Perda de contato, voa direto Paulo Afonso, após 30 milhas. Foro 255, desça sem restrições para 2000 pés. E o transponder é o 0114. Estabilizando o final do X-Ray, o Uno 964. O 964, passa a duna, cheque o trem, chame a torre, Uno 1895. 1895, obrigado. Então, com sua norte, coordene com a torre, a decolagem, frequência 1895, está correto o contejamento, Mike Golf Mike. Solo, Gol 2008, livrou a pista, tá na alfa. Ok, Gol 2008, livre táxi, de alfa e Juliette. 09. Alfa Juliette para o 9, 2008. 080 para o hotel de direção. Torre Salvador, boa tarde, Gol 964, final do X-Ray cruzando 1900. No 964, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Reporte baixar travado. Baixar travado, na frente. Pouso autorizado, pista 90, vento 250 graus, 99. Livre pouso na 10, gol 1964. Tração vertical Itapuã, autorizado, prova direta para Maracanã. Positivo, está autorizado, informe livrando a zona de controle. Informe lá, livrando a zona de controle da zona de controle. Azul 2788, está 8 milhas afastado, nível 050 subindo. Reassuma a navegação e voe direto para Afonso. Direto para Afonso, Azul 2782. Ok, Papatango, Delta, Mike Kilo. Aguarde para a copa, ainda não recebemos aqui o seu plano do sistema. Qual o destino e o horário? O Delta Mike Kilo. Está autorizada a aproximação em LS. Autorizou LS com 255. 964, solo 01, à direita, no Fox, solo 21, decimal 1, boa tarde. 12, decimal 1, boa tarde, 964. 2230, assim que a aeronave da TAM iniciar o táxi no pátio 3, coordene com a sua equipe de solo, inicie o pushback e chame para o táxi. Foi da nação, colega da nação, inicia chama táxi 2230. Solo da 3193 para o táxi POB 60, alterna com 3 horas e 40. Alterna cabina? Alterna com 0 horas. Ok, gente, táxi em frente, autorizado via pátio 3, pátio principal, Índia. Pode estar dando 01895 a torre, TAM 3193. Táxi em frente, pátio, pátio principal, Índia, ponto espera 1863. Vou confirmar por gentileza a posição para o 1964. 1964, táxi em frente via Alfa, chamamento da Juliette, posição prevista é 10. Alfa, antes da Juliette chamarim, seguinte 10, tá? Mike decolou 02, prossiga com o ProNorte, chamando o controle 120, decimal 8, tem um bom voto, graças. Obrigado. Mike decolou 02, prossiga com o ProNorte, chamando o controle 120, decimal 8, tem um bom voto, graças. 04, prossiga. Qual a matrícula da aeronave? Ok, Papa Papa Hotel Zulu Bravo. Ok, aguarde um minuto, cópia, o Hotel Zulu Bravo. O senhor vai sobrevoar a Arena Fonte Nova? Positivo, chame sinal para pouso em candeia. Três oito zero cinco na posição 1-1. Confirmo. Chama 2000, acerto. Solo passaria 2230, 67 a bordo, 4 horas, Salvador, está pronto lá. Ok, o passaria 2230, mantenha a posição em aguarde para o táxi. Vai manter. O voo no 964, autorizado a ingressar no pátio, portão 10. Voo no 964, autorizado a ingressar no pátio. Portão 10. E abaixo, até o 10, vou normal, certo? O TAM 3805 vai parquear um Boeing da Gol à sua direita no portão 10. Após iniciar no 11, chame táxi. Entendi, após o Gol no 10, autorizado de manataxi na 3200. Passaredo 2230. Táxi via parte 3, principal Índia, no ponto de espera da 10, 1895, ator. Militarte, parte 3, Índia, no ponto de espera 0-5. Obrigado, senhor, 230. Boa. Romeu, Papa, Mike, Victor, prossiga. Chame a torre, 1895, Papa, Mike, Victor. Firmo. Helicóptero Hotel Juliette Serra, frequência livre. autorizado o voo local, 510, com sobrevoo da Arena Fonte Nova, da cola da 17, com o sul seguindo o litoral. O controle 18, o controle 120 da cima 8, torre 1895, transponda 0101. Graus com 09 nós. Tá livre pouso 90 com 255. Salvador, boa tarde, tá 3193, com a posição de operação. Tá já 3193, mantém a posição. Só fazendo um pequeno desvio à direita do Epson Web. Diante. Delta Mike Kilo, estamos em contato agora com a EF para entender o porquê que seu plano não chegou aqui no sistema pra gente, ok? Aguarde só mais um instantinho. Ok, em Bom Jesus da Lapa, ciente. Meu, Eco Tango X, autorizado a aproximação em ele. Eco Tango X. Alfa Tango Delta Mike Kilo, é o solo. IF local está entrando em contato com a IF de Bom Jesus da Lapa para eles retransmitirem o plano para nós aqui na torre, para a gente pagar sua autorização, ok? Peço que mantenha a escuta e, infelizmente, eu não posso lhe dar um estimado. Porém, o seu plano pode chegar com 2 minutos, também como com 10 minutos, mas o senhor não vai ter nenhum prejuízo, ok? Azul 4-1, ajuste Rolo 097, desça para 4.000 pés e voe direto Duna para aproximação ILS. Copa 04, chame a torre, 1895. Três livre decolagem, dono zero, ventuno 60 graus, com 09 nós. Boa tarde, parceria 2230, com o Sérgio. Boa, parceria 2230, ali mantém, cabeceiro 10. Mantém. Para o táxi, segundo 53, 4 horas 10, Operão Galeão. 1805, está autorizado táxi pelo pátio e Índia, em ponto de espera da 10, 1895, a torre. Pátio Índia, 1895, 4 horas 3, 2, 0.